mesma ilusão de quem já foi feliz. Vem para sofrer, talvez, a mesma ingratidão de quem amar não te quis. Vem, agora eu saberei fazer-te mais feliz do que da outra vez. Vem, e os sonhos que desfiz, agora eu te darei. Não vamos mais sofrer, deixar morrer nossa união. E enquanto eu te quiser, tu vais saber que o nosso amor não foi em vão. Então recordarei com todo ardor a ilusão que transformou nosso ideal. Por fim eu saberei por que deixei de te querer. Fazer-te mais feliz do que da outra vez. Vem, que tudo que neguei e os sonhos que desfiz,